como todos os líderes mundiais, parabenizar o Biden pela sua posse dos Estados Unidos. Eu, Pedro Olli, administrador da página Central do Capibaribe 2018, estou aqui para parabenizar o Biden pela sua campanha. Ô Biden, o grande presidente dos Estados Unidos, ele ganhou na eleição. Ele era o oponente de Donald Trump. Ele é Joe Biden, o 46 presidente dos Estados Unidos. Ele é Joe Biden. Ele é um democrata. Ele é Joe Biden. Ele é um grande político. Tá com 80 anos, tá muito bem de vida. Deus fez isso pra ele. Eu gosto do Joe Biden. E o Joe Biden tá governando o país dele, então assim tá tudo certo. Tá assim como tem o Bolsonaro governando o nosso país. Ele está fazendo o melhor tudo para conter a Covid-19 no seu país, assim como o Bolsonaro está fazendo assim também. Bolsonaro está governando o país para combater a Covid-19. Biden também está governando para combater a Covid-19. Eu gosto do Joe Biden. Joe Biden ganhou a posse de presidente dos Estados Unidos. Muito obrigado, Pedro Olli. Tchau.